Muito boa noite. Ficar para o tem sempre a enorme facilidade de estar praticamente tudo dito. De qualquer forma, e sem que roubar muito tempo, até porque a senhora Presidente da Junta do Pinhão, por diversas vezes já me foi dito para eu demorar não mais do que 20 segundos. Eu, sinceramente, até preferia recuar 30 anos atrás, quando eu e ela tivemos um dueto, quando ainda éramos estudantes do secundário, mas não, hoje não parece que haja tempo para isso, e até porque, sinceramente, às coisas fantásticas que aqui houve, não parece que fizéssemos jus. Duas ou três palavras, breves e rápidas. Em primeira instância, para endereçar os parabéns a quem hoje está aqui ao fim de 10 anos. E como já foi dito, 10 anos, apesar de passarem demasiado rápido, e todos nós, a partir de uma certa fase da nossa vida, nos vamos apercebendo disso, apesar de passarem demasiado rápido naquilo que é a vida de uma associação e no trabalho do que é uma associação, principalmente nos nossos meios, onde as dificuldades, onde as vicissitudes, que tão bem aqui já foram sendo discriminadas e retratadas, é tão, tão difícil. Tanto, e tantas vezes as nossas associações, até porque é desta forma que estão vocacionadas, são bastante específicas, ou são musicais, ou são culturais, e há aqui uma abrangência no trabalho que a Associação Val do Douro tem feito, quer naquilo que é a sua implicação e o seu peso na sociedade civil, quer aquilo que tem feito no movimento associativo, em que me parece que aquele projeto que há pouco foi falado e que a Câmara da Régua bem a acompanhar, e que todos nós, enquanto autarcas, acredito que assumimos desde o início desta rede de associações de Val do Douro, é importantíssimo e fundamental, até porque nós, muito daquilo que é a nossa oferta no sentido de espetáculos e muito daquilo que permitirá no dia de amanhã e a custos incomparavelmente mais baratos, nós termos as nossas agendas culturais em cada um dos nossos municípios, pode ser perfeitamente feito com aquilo que é a nossa prata da casa e que está disseminado ao longo destes 19 municípios. Portanto, esta ideia é fantástica e eu acredito que vai mexer bastante com aquilo que é o panorama cultural. Portanto, em ti, Luís, endereçando a todos aqueles que hoje aqui estão, a todos aqueles que passaram pela associação e que hoje, infelizmente, uns por terem já cá estar, outros por terem saído, a todos aqueles que construíram esta realidade de hoje, o meu muito obrigado, enquanto duriense, o meu muito obrigado, enquanto representante de um território e de uma população que é Taboaço. E permitam-me também, naquilo que é um outro pequeno apontamento, nós, enquanto sociedade, temos sempre alguma facilidade em dizer mal. Parece-me que é intrínseco àquilo que é a nossa qualidade de ser humano. E ter a ousadia de fazer uma gala onde se está a dizer bem e a exaltar aquilo que é a qualidade do que é feito, parece-me fantástico. E nós somos rapidamente, dizemos, agora fazer uma gala, parece que aquelas coisas não têm sentido nenhum, mas se calhar somos os primeiros a sentar-nos cada vez com os Globos de Ouro da Ana SIC, ou uma coisa qualquer. Portanto, sinceramente, a ousadia, a coragem de fazer uma gala, porque faz-se tanta coisa boa, faz-se tanta coisa boa no Douro, e é importante que nós o exaltemos, porque se não o exaltarmos, nós que tantas vezes somos menorizados, nós que tantas vezes somos esquecidos, que tantas vezes somos atropelados, e sem querer fazer o papel de coitadinho, não é isso, antes pelo contrário, até porque aquilo que nós aqui fazemos custa 2, 3, 10, 20 vezes mais do que outros que noutras realidades claramente mais favorecidas por um centralismo de qual nós infelizmente padecemos ao longo de décadas a esta parte, têm essa facilidade. Portanto, nós sinceramente aqui, e por presunção, somos melhores, porque fazemos tão bem ou melhor com dificuldades ainda maiores. Luís, muito obrigado. E permitam-me os parabéns a todos os grupos que também, não fazendo parte da Associação Val do Douro, contribuíram também para que hoje aqui estejam. No Sr. Presidente da Câmara de Alijó, estender a todos os meus colegas e amigos, que felizmente também a coesão territorial hoje não é apenas verbalizada, é sentida e é concretizada todos os dias. Senhores deputados, senhores vereadores, representantes das câmaras, todos os grupos, e principalmente, e desculpem lá, um abraço especial para a nossa gente, para o Teatraço, que também tanto de bem faz pela divulgação, pela preservação daquilo que é a nossa cultura taboacense. Eu sinto-me perfeitamente à vontade, porque hoje também estou em casa. Minha avó ainda hoje mora em Alijó, eu felizmente passei aqui dezenas e dezenas de semanas de férias, felizmente. Portanto, também, no fundo, apesar da alijoense, duriense, taboacense, mas sinceramente, também parte da Associação Val do Douro. Muito obrigado a todos por nos terem permitido hoje é que estarmos, no fundo, não fazemos mais que a nossa obrigação.